Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Joker e paz, amor, fé, esperança, luz e união. Não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez tudo pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Aqui é o Gustavo e eu tenho medo de dar aquelas bonecas no supermercado. Conhecido como atendente. E aqui é Rafael Tequen, o host desse podcast. E eu tenho medo de não conseguir vender os DVDs. Porra. Tá que pariu, hein? Estamos começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Bom, estou aqui com o Zorzin, o Joker e o Gustavo, e nós vamos dessa vez falar sobre medo. Ou seja, medo sobre tudo, sobre filme, sobre, sei lá, medo de... Tem gente que tem medo de morrer sozinho, né? Tem gente que tem medo de coelhos. Eu conheço gente que tem medo de coelhos. O Julius. Porque, tipo, Julius. Porque, tipo, morrer, tipo, em grupo, assim, a pessoa gosta de morrer, tipo, sendo num massacre, assim, pra não morrer sozinho. Cara, for assaltado em casa, estiver sozinho, ele morre de medo, mas se ele estiver num bando, aí tá de boa, assim, porra. O importante é morrer com a galera, né? O importante é estar entre, né? Entre o pessoal, né? Entre a muvuca. Agora, nesse podcast nós vamos falar sobre medo, enfim, é isso, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de perguntar aqui ao expert, né, o rapaz que é tipo assim, o grande entendedor de filmes de terror. Obviamente, eu, né? É o meu maior medo... Pô, caralho, tenho certeza que ia me chamar. Puta que pariu, tô até nervoso aqui. Fiz o suspense ainda, malandro. Demorei o tempo pra poder falar. Pô, fiquei realmente com medo agora. Realmente, esse podcast tá fazendo muito sentido. É você, Satanás. Galera, o que é o medo? Pra mim, medo é alguma coisa assim que seu cérebro causa em você pra você tá mais ligado em alguma coisa. É, medo pode ser uma coisa boa, o medo pode te preparar pra você tá mais concentrado, tá mais preparado pra realizar algo, por exemplo. Tem gente que se caga de medo de fazer prova, mas se você faz prova com medo, a sua concentração, acredito que seja maior do que se você fizer uma prova de boa, relaxado, assim. O medo, de certa forma, às vezes é até bom, porque... Porque, normalmente, por exemplo, pra quem pratica esporte radical, quando perde o medo de fazer alguma coisa, tipo, perde a graça. Tipo, você anda de skate, você não tem mais o medo de em algum momento cair, tá ligado? É tipo, é a adrenalina que tá ligado. Exatamente. Eu vou citar um exemplo. Quando a gente tá com medo de alguma coisa, acaba de assistir um filme, tipo, tá de madrugada, né? Aí passa no corujão, passa aquelas pérolas. Aí você assiste, vai dormir, aí você tá, tipo, com um cagaço. E aí você tá com seus nervos à flor da pele. Então, tipo assim, você escuta um barulhinho assim, de repente você já fica atento. Então o medo, de certa forma, é tipo um aviso, né? Pra você se prevenir das coisas. Mas aí eu acho que então medo, eu acho que é um pouco diferente de fobia. Porque fobia é algo que você nasce com aquilo. Por exemplo, ter medo de alho. Sim. Isso existe, só que eu acho que não é alguma coisa que vai te preparar pra você não ser morto por um alho. Tipo, ah, o alho vai me matar. Ainda bem que eu tenho medo. Ai, meu Deus. Mas, então, deve... Não sei, não sou o conhecedor do assunto, mas eu acho que medo e fobia devem ser algo meio... Vampiro tem medo de alho, não? Exatamente. Vampiro, então, são pessoas que nascem com fobia de alho. Mas, tipo, eu queria citar uma coisa. Tipo assim, ó, fazendo uma grande referência, né, a nosso querido super-heróis, no último filme, no Batman Cavaleiro das Trevas, a gente pode lembrar que quando o Bruce Wayne tá preso na prisão, que é um poço que remete até onde ele ficou preso quando era criança e tudo mais, o médico que estava lá diz pra ele que ele só ia conseguir sair de lá se o medo voltasse a ele. Ou seja, com medo, ele ia ser tipo assim, ele ia dar tudo, ia dar o máximo dele ali, né? Porque, tipo assim, ele tava usando a corda. Se ele pulasse e usando a corda, tipo assim, ele ia ter uma garantia. Então, se ele não conseguisse, sabe, tipo assim, ele não ia ter aquele instinto primordial, assim, de sobrevivência. Aí ele sai sem a corda. É, ele pula, exatamente, ele pula sem a corda, né? Tipo, o medo volta a ele, ele tem aquele sentimento primordial, assim, de sobrevivência mesmo, e o cara consegue escapar de lá. Então, eu acho que é uma coisa, é exatamente isso, né? O medo é, tipo, uma... Tipo, assim, você tá ligado no, na situação, assim, sabe? Você ter... É que você tá ligado. Mas aí tem dois pontos, assim, que são engraçados. O primeiro é que, tipo, tem muita gente que tem medo de coisa que não existe. Então, sei lá, é uma coisa que não deveria acontecer você ter medo, por exemplo, de monstros, sei lá, algo que não existe, ou medos de alienígena que nunca foi comprovado a existência ainda, é meio que não, sei lá, não dá pra entender muito bem. E, tipo, ter medo de morrer, sendo que a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. A gente vai morrer, exatamente. Então, quem tem medo de morrer, provavelmente, né, eu não sei. Aliás, a morte, filosofando mais uma vez, é tipo... A gente sabe que uma hora a nossa vida vai chegar ao fim. Então, tipo assim, viver, a gente tenta fazer a maioria das coisas logo agora, né? Porque sabe que uma hora vai terminar, né? Ah, você pode prolongar. É. Exatamente, pode prolongar. Mas você sabe que, tipo assim, pelo menos até um período, determinado período, você vai viver. Sim. Tipo assim, nesse tempo é a sua vida. Agora, tipo, se você vivesse pra sempre, assim, como que seria a situação? As pessoas, uma coisa que eu tenho certeza é que as pessoas não viveriam da mesma maneira que vivem. Se vivesse para sempre, ia lutar contra outras pessoas de espada, tentando arrancar sua cabeça. Highlander. É você, Satanás. Como que é o seu medo, Zerzinho? Você tem algum medo na sua infância, agora? Eu era meio traumatizado com velhos fumando. Na moral, eu achava... Me dava medo. Zerzinho, posso fazer uma pergunta? Oi. Algum deles tocou de forma diferente? É comum se imaginar que quando nossos filhos estão em um shopping center, num parque de diversão, ou na esquina no fliperama, eles estão seguros. Engano total. São estes os lugares preferidos dos pedófilos para aliciar crianças para seus desejos sexuais doentios. Não. Fale ao seu pai, aos seus familiares, não. Fale ao seu pai. Não, mas dava medo. Mas, tipo, eu não falo velho de 60 anos, eu falo velho de 75 pra cima. Pessoa acabadinha, cara. Peraí, vocês estão ligados que ele saiu de crocodilos pra velhos fumando? É, mas é porque velhos realmente, fumando... Realmente, tipo, me dá mais... realmente medo, olha. Mas, tipo, continua, cara. Fica melhor. Como é esse medo? Ah, cara, eu olhava e dava medo, tá ligado? Parecia que o velho ia vir me matar. É porque é uma cena muito feia, cara. E quando é uma cena muito feia, você parece que começa, sei lá, ficar... Dava medo. Mas, tipo, é quando o velho é muito velho. Tipo, você vê um cara de 60 anos, assim, pulmão não. Gigante, assim, não. Sabe? Você vê que é magrinho. Não. Agora você imagina uma senhorinha toda enrugadinha, corcundinha, que não consegue nem andar direito com um cigarro na mão. Cara, dá muito medo, velho. Olha, cara, eu tenho medo no máximo da pessoa infartar ali na hora. Agora, dela vir me matar porque ela tá fumando. Ah, mas... Por muito tempo isso me deu muito medo. Eu andava, eu via alguma coisa dessa na rua, sei lá. Ah, mas medos bizarros assim, todo mundo tem. Tipo assim, eu quando era criança eu tinha medo do Enéas. Meu nome é Enéas, 56! Tipo assim, tocava aquela musiquinha. Tututu, acho que é Beethoven, né? A música, né? É Beethoven. Tocava Beethoven, cara. Tipo, fala, caraca, que merda. E sabe o que é pior? É que, tipo assim, não era só passar na TV o comercial de campanha eleitoral do Enéas. Era tocar na rádio, sabe? E às vezes nem era o Enéas, era tipo Ivani, alguém do partido dele. Tocava assim, já tocava Beethoven e já era, cara. Eu saía correndo. Rafael tem medo de Beethoven. Talvez, eu tenha medo de Beethoven mais ele do que... Ele via os caras anunciando o comercial do Beethoven na sessão da tarde e já saía correndo. Não, e outra também, o cara do Bombril lá. Quem que é aquele careca lá? Não vou lembrar. É o cara do Bombril. É o cara do Bombril, exatamente. O cara do Bombril, eu tinha medo dele também. Tem o comercial dele de drogas. Que é o comercial que, tipo assim, mostra ele vestido de mulher, de homem, cheio de fumaça, o comercial... Cara, eu saía correndo quando eu era criança. Tem uma coisa que quando eu era criança também eu sempre corria. Bexigão de aniversário. Eu corria pra cima do bexigão. Eu também, pra dar uma voadora. Cara, tinha o bexigão, inclusive, pra quem gosta de metal, o bexigão é o preparativo pra você entrar no mosh pit, porque o que você faz no bexigão é quase igual o que você faz no mosh pit. Quando eu era criança, sempre que minha mãe mandava apagar a luz da sala, eu apagava e saía correndo, porque eu tinha medo do escuro, ou que tinha no escuro. Pô, isso é legal, cara, porque, tipo, medo do que tem no escuro, não do escuro, mas o que tem no escuro é uma coisa que todo mundo, pelo menos todo mundo tinha. Você tinha, do Joker? Até hoje, se eu apagar a luz, eu saio meio cu rápido, assim. Eu me lembro que eu tinha um trauma relacionado ao escuro, toda vez que eu ia trancar o portão de casa e sair pra casa da minha avó, tipo, mesmo, ou qualquer outro lugar, tipo, sei lá, umas 7 horas da noite que ainda não tá muito de noite, mas já tá escuro, eu trancava no mais rápido possível. Tipo, medo, tipo, que saiu um monstro, alguma coisa, né, cara? É, eu mal virava a chave na porta, eu já tava correndo. É por isso que aquele filme It é tão maldito. Porque você tá andando no meio da noite e de repente você vê num bueiro, no meio do escuro, um palhaço sair rindo, cara. Que horrível. Sim, você para no meio da rua pra falar com um palhaço que tá no bueiro. Ué, mas se ele aparecer, né, cara? Aqui não... a gente chama isso de usuário de crack. Uma vez meu irmão, tipo assim, eu tava com ele na cozinha. Usando crack. Não. Tava com ele na cozinha, ele pegou, tipo, apagou a luz e saiu correndo. Isso era uma criança, cara. Nossa, saiu correndo, gritando, cara, pra abraçar minha mãe. Porque foi horrível aquela situação, cara. Mas, tipo assim, era uma técnica que você pode usar muito com primos, esse tipo de coisa, né? Eu lembrei de um medo muito besta que eu tive uma época. Tá bom. Ô, Sorzinho. Oi. Tem outro medo? Eu tinha medo de fantasma, cara. Vai, ô Joker, fala o medo seu. Ah, ele tá querendo fazer charme não falando. Não, eu tava falando com minha mãe, por isso. Ah, tá. Joker, qual que é o seu medo? Por isso que você não falou de... Não falou logo qual que era o seu medo? Sim, eu tava falando com minha mãe, ela acabou de entrar aqui. Então se eu queria sorvete, a gente parava. Ah, tá. E você rejeitou o sorvete? Sim, fazer o quê? É, tá vendo, as pessoas acham que a gente não perde nada gravando o Banco de Cérebros, mas a gente às vezes tem que rejeitar o sorvete pra continuar gravando. Eu lembro que eu só vim nadar no clube aqui na minha cidade, e tinha uma parte da piscina que uma época que ficou quebrado o chão, assim, o piso, aí era só o cimento, assim, pela piscina. E parecia, assim, olhando de longe, uma raia. E eu, essa foi a época que eu não fui no clube, tipo, uns 2 meses seguidos. Achando que eu já era uma raia, aquela porra. E ela vai enfiar o rabo no meu calcanhar. No calcanhar, tá bom ainda, né? E quando eu era criança, eu tinha medo de fantasma. Mas é, acho que é normal, né? Acho que todo mundo. É, esse medo de fantasma é um medo normal. Eu, tipo assim, eu trago isso pros filmes. Eu facilmente assisto um Fred Krueger, um Jason, que é um slasher, né? Que, tipo assim, os primeiros filmes não eram galhofas, mas... Um show do Guns, exatamente. Só que... Slasher. O Slash, cara, eu tenho medo até hoje. Tipo assim, dá pra aceitar, né? Principalmente terror que leva mais pro lado absurdo. Até, por exemplo, Premonição. Premonição não dá medo, não aparece nada. Tipo assim, a morte é uma entidade. Premonição não é terror. Premonição é só, tipo, um suspense adolescente. É, exatamente. Agora, Slasher, não tenho medo, né? Tipo assim, assassinos reais existem, né? Então, tudo bem. Agora, tipo assim, eu tenho medo daquilo que não existe, só que, tipo assim, leva pra um fato mais envolvendo, sei lá, Satanás, esse tipo de coisa. Eu tenho dificuldade e não assisto filmes como Exorcista. Mas é até explicável, porque, por exemplo, você assiste um filme de um assassino, assim, do serial killer, e não tem medo, só que isso existe. Aí você assistiu de um fantasma, tipo, de um espírito de alguma parada assim, e tem medo, e, tipo, não é comprovada a existência. Mas, sei lá, você tá deitado na sua cama, a chance de um serial killer entrar é muito menor da chance de um espírito, se caso existir, então. Exatamente. E eu não acho que o Fred vá brotar na minha cabeça, né? Porque, tipo, não tem como mesmo. Ele vai brotar nos seus sonhos, não na sua cabeça. Exatamente, mas Fred já brotou em pizza, meu amigo. Ele só não brotou na Copa, né? Porque eu fiquei até hoje procurando ele. E você, Satanás? Mas alguém tinha medo do diabão que tem no filme A Lenda? Pô, cara, não assisti A Lenda até hoje, cara. Tom Cruise fazendo papel Tom Cruise. Não, mas tem um diabo, ficou no imaginário todo mundo, que é todo vermelho, que tem um chifre assim enorme. Sim, o Tim Curry, é o cara que faz o It. Exatamente. Putz, cara. Tinha medo. O Tim Curry é um cara que por si só dá medo, né, cara? Ele é um Jack Nicholson da vida. É, tipo assim, não, ele é o Jack Nicholson piorado, né? O Jack Nicholson de bolso. Jack Nicholson de bolso? Parece que tá falando de um anão, mano. Vocês querem saber uns medos absurdos aqui? Por exemplo. Tem um medo aqui. que foi isso, cara? Vocês querem. Não, peraí, cara. Vocês querem ouvir os medos estranhos aqui? Quero. E tipo, começa a rir, por quê? Tem um medo aqui que ninguém desse podcast pode ter. Por quê? É a melanofobia. Medo de quê? Medo da cor preta. O podcast. Eu gostei de uma galera lá que torce pro Grêmio, que deve ter esse medo. Ai, mas tem medo de música, tem medo de menstruação, medo de metal. Cara, tem muita coisa. Vocês têm medo de trilha sonora de filmes, por exemplo, a de Psicose? A música? De Psicose eu acho que não chega a dar medo. Acho que não eu tenho a do Arquivo X. Ah, é mesmo. Aquela é meio esquisita. Eu tenho medo, tipo assim, de trilha acho que eu não lembro de nenhuma. Até grande Bernard Herrmann, que é o compositor de Psicose, eu não consigo ter medo, assim. Eu crio uma tensão pra cena. Só que precisa estar a cena rolando pra eu poder ter medo. Só a música não... Mas, tipo, eu tenho medo de uma coisa que parece besta e que, tipo assim, é óbvio que isso daí não existe. Mas, tipo, as músicas da Xuxa, colocadas de trás pra frente, por mais que, tipo, não exista isso, cara, eu tenho medo se for escutar. Eu tenho mais de medo de ouvir o disco normal da Xuxa. Porque quem já tá familiarizado com black metal, ter medo do disco da Xuxa ao contrário não é nada. Não é nada, né, cara? Agora tem medo do disco da Xuxa aí. E... Cara, tem medo de sexo, de fazer sexo. Opa! E tainha e vinho? À noite, tainha, vinho... E muito sexo. O satanofobia, o medo do satã. Cara, a lista é muito zoada, cara. Eu me lembro até hoje, no dia que eu publiquei Não Procure Tripofobia no Google, que eu coloquei na página do Banco de Cérebros. Até hoje todo mundo sabe, caraca, o que é tripofobia, sabe? É aquele medo lá dos buracos. É, tripofobia é basicamente você ter medo de cavidades, ou seja, tipo assim, você tem medo de pequenos furos, entendeu? Tem gente que e tem um medo de sexo, você falou, né? Que tem medo de cavidade vaginal. Cara, muita coisa aqui. Furo no roteiro também, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo também, ruim. Tão os filmes horríveis aí. Tipo... Tem um medo que é ter medo do ato de urinar. Imagina a pessoa como deve sofrer. Como que a pessoa vai, tipo assim? Ela tem medo de... Ah, não, meu Deus, está saindo mijo. Então essa pessoa tem medo de bater punheta, né? É. Ih, beleza. Não. O podcast tá lá no alto, ó. É tipo o Naldo, né, cara? O Naldo... Pode que já tá com o nível tão baixo que tô até assistindo o filme das Tartarugas Ninja aqui, ó. Tá tendo esgoto com ela, velho. É você, Satanás! Eu tive medo da primeira vez que eu vi o comercial do Exorcista nesse BT. Caralho! Caraca, esse dia foi tenso. Só passa de noite o comercial. Tava lá assistindo, sei lá, o programa do Ratinho, vai pro comercial, puf, Exorcista. Cara, mas tipo, passava a menininha, como que era? Descendo a escada. É, eu não lembrei como que era o comercial, porque abstraiu da minha mente isso aí. Mano. Caraca, velho. Outro de comercial que eu tinha medo era, eu tinha medo do comercial do Sobrenatural, antigamente. Porque lembra que no comercial aparecia a mãe dele, assim, no teto, assim, pegando... É, queimando. Sim, é o primeiro episódio, né, assim. Depois que eu fui assistir, eu vi que é uma bosta aí. Aí depois você percebeu, né, que não tem nada a ver, que isso daí é uma série pra mulher. Que, né? É, minha mãe adorava. Eu tava com 12 anos, né? Aí teve uma excursão pro Hopi Hari aqui da minha cidade. Eu fui com um colega meu. E tipo, a gente não foi mais nenhum conhecido. Então lá no parque a gente ficou só eu e ele lá indo dos brinquedos, beleza. E era a hora do horror. Hora até do horror? Gente... É. Não, mas como assim? Que é isso? Não é noite do terror? Não, hora do horror. Noite do terror é a mesma coisa. Ah, tudo bem. Não, noite do terror, hora do horror. Ah, tudo bem. Não, mas a gente entendeu aquele horário, né, que o pessoal se veste. Então. Parece os monstros. Ah. Não, mas o medo em si não foi nem dos monstros. É que a gente foi pra uma área que tinha um monstro, aí meu colega foi tentar tirar uma foto do monstro, o monstro percebeu e começou a correr atrás dele. Aí deu, em 2 segundos, meu colega já tava do outro lado do parque, correndo do monstro. E cara, eu fiquei sozinho ali com 12 anos, sem conhecer ninguém, sem conhecer o parque, já tava quase na hora de ir embora. Eu não sabia onde tava o ônibus. Eu já comecei a pensar que eu ia ficar sozinho pra sempre naquele parque. O tempo ia congelar, a Zorzinha ia ficar sozinho pra sempre no parque. Não, mas foi algo que me assustou bastante, cara. Eu fiquei andando por uns 40 minutos de lá pra cá, procurando alguém da minha cidade, ver se eu conhecia alguém, ver se eu achava meu colega. Até que depois de uma hora mais ou menos, já tava praticamente fechando o parque, já devia ser quase umas 10 da noite, eu achei um grupo de umas pessoas de Jaú que eu nunca tinha falado na vida, um molequinho de 12 anos totalmente tímido. Cheguei na maior cara de choro, assim: oi, posso ficar com vocês? Me perdi do meu amiguinho. Cara, e os monstros? Nessa área já tinha fugido, já? Na hora que você ficou sozinho? Não, porque tem áreas do parque que não tem monstros, justamente para as pessoas que têm medo não... Sim, ficaram de boa. É, tem umas 2 ou 3 áreas do parque que são de boa. E eu só procurei pelas áreas que não tinha nada, né? Porque também eu não ia ficar indo lá pro meio. Mas, tipo, são atores, né? Se por acaso uma criança começar a chorar, tipo assim, meu Deus, me perdi dos meus pais, eles não vão, tipo assim, não, a gente ajuda. Ou eles vão continuar. Ah, eu não cheguei, eu não tive a ideia de perguntar pra pedir ajuda pra alguém do parque, né? Eu achei que se ter meu nome anunciado no alto-falante seria a coisa mais vergonhosa da minha vida. Mas. Eu e meus amigos iam ao inferno com um desses monstros. O que, que vocês fizeram? No parque tem aquela parte que é a catacumba. Não sei como que é, mas é uma parte que é meio temática egípcia, assim. É, tá ligado. E aí a gente foi e a gente cantou as monstras, encheu o saco dos monstros. Foi, deve ter sido o pior dia. Mas aí deu tudo certo. A hora que eu cheguei no ônibus, o moleque já tava lá. Tava com tomando uma coca com um cachorro quente na mão. Eu queria matar ele, velho. Puta que pariu. Você me deixou sozinho. Tipo, mas deu tudo certo. Ainda bem que não tinha nenhum velho fumando lá no meio, senão eu não morri. Os urgentes chegam dentro do ônibus, abre assim, o motorista é um velho. Aí ele começa a gritar, tipo assim, aí a porta do ônibus fecha e vai embora, né? Aí termina o filme. Dá um ótimo roteiro, cara. Dá um ótimo. Ai meu Deus, cheguei o ônibus, finalmente, tô livre. Abre a porta, um velho acendendo assim, um cigarrinho. Tem que sentar no colo do vô. Ah, aí já vai para. Aí já daria um outro filme, um outro filme. Passeava de carro quando era criança. Minha avó tava no carro e falou que se eu ficasse muito encostado no banco, na hora que subisse lá na ladeira, o carro ia virar e a gente ia morrer. Só lembro disso. Deus, cara. Aí desde então, quando subo a ladeira, eu fico assim pra frente no carro, pra não, o carro não virar. Cara, imagina, tipo assim, e toda criança faz isso, né? Porque é normal, a criança não consegue enxergar no banco de trás, fica, tipo, segurando nos bancos da frente, né? E, tipo, não pode fazer isso, porque senão a criança se acidenta. Mas, tipo, a avó chegar e falar isso daí, eu acho um pouco pesado. Não, ela falou, o carro vai virar e a gente vai se machucar e pode até morrer, cuidado. Aí você pegou e voltou. É muito covardia, né? Você falar pra uma criança, não, a gente vai morrer. Isso aí deve ser a pior coisa pra... Tipo pra o velho do saco, né, cara? O velho do saco. Não, o velho do saco vai te levar. É, criar medo nas crianças pra elas se comportarem é um pouco errado. Eu acho que não. É até meio prevenir. É melhor tempo pra mim. Não sei. Acho que só ensinar acho que tá bom, né? Não precisa você botar medo na criança. Não, não. Tem que ser com medo. Se tiver medo, não aprende. Mas aí acontece aquilo que aconteceu no episódio do Chaves. Você não lembra que, tipo, o seu barriga foi tentar dar uma lição no Chaves? Como se fosse um fantasma? Aconteceu aquela confusão lá, espingarda no meio. Vocês não lembram do episódio do Chaves? Não, mas o pai não vai se vestir de fantasma. O filho não vai bater num fantasma. Ele vai sair correndo, não? Sim, mas tipo assim, mesmo assim, eu acho que traumatizar a criança não chega a esse nível, né? Ah, o medo é a forma mais fácil de uma criança aprender o que é certo e o que é errado. Uhum. Por que você fala isso por experiência própria? Claro! O que aconteceu? Eu lembro que, tipo assim, foi uma coisa muito idiota. Eu assisti Premonição e eu era bem criança, né? Então, tipo, Premonição era um filme assustador pra mim. Tipo, caraca, eu tinha assistido o terceiro ainda, né? E aí eu tinha assistido num projeto que eu ia, que era, tipo assim, bom, as crianças iam, faziam várias atividades, esse tipo de coisa. E um dia a gente foi assistir filme e foi esse daí. Aí eu voltei pra casa e, tipo assim, o clima já não tava agradável, né? Porque, tipo assim, tava mó nublado, tava mó clima de chuva. Eu cheguei em casa, sentei no sofá e de repente minha mãe tinha mudado algumas coisas de lugar da sala, né? E tipo, Premonição é tipo assim... Rafael tem medo de arrumações diferentes. Não. Premonição é tipo assim, Premonição, o cara tá sentado, de repente, opa, bati, caiu o meu boneco do Kung Fu Panda e começa a cair um monte de boneco, de repente acerta o, sei lá, o roteador, a ponta da antena do roteador acerta o meu olho. Tipo, acontecem coisas... E você morre assim? E morre assim. Premonição é assim, cara. Aí, tipo, Premonição é ridículo, cara. Premonição é ridículo. Então, tipo assim, quando tinha mudado a posição, o sofá que eu sentava tava um quadro. E, tipo assim, eu fiquei com medo do quadro cair, sei lá, acertar minha cabeça. Tipo, mas o sofá tava encostado na parede pro quadro? Encostado na parede, exatamente. Ah. Mas tinha a opção de você mudar de sofá, né? Não, mas nos outros tinham também, tipo. Tinha medo de alguma coisa cair na minha cabeça, assim. Mas eu tenho que agradecer a Premonição por uma coisa, pelo menos. Quando eu fiquei bem mal essas duas semanas atrás, eu tive que ficar no hospital uns 3 dias, eu tava tomando soro, tava doendo pra caralho o remédio. Sim. Aí tava passando premonição, assim, na TV, né, na TVzinha de 14 polegadas do quarto que eu tava. E o filme fez com que eu dormisse um pouco, pelo menos. Cara, parabéns, cara. Exatamente, tem que bater palma pra esse tipo de coisa, porque realmente é um serviço de utilidade pública, né? Podia exibir premonição, né? A morte que acontece no hospital podia exibir pra todo mundo lá. Exatamente. Tem coisas que hoje em dia eu teria, cara, se eu assistisse antigamente, eu ia ter um belo de um cagaço. Eu assisti recentemente, não tão recente, mas um mês atrás, não sei, Metrópolis, que é um filme do Fritz Lang, é considerado a primeira ficção científica. Cara, o filme, se eu assistisse antigamente, o filme é anos 20, é 27, é mudo, né? Não, mas é que esse é um filme do expressionismo alemão, que foi uma época que, tipo assim, teve Nosferatu, teve vários desses filmes, tipo... Nosferatu é um filme assustador, né? É, considerado assustador, porque, tipo, tinha essa coisa, os atores deles usavam... Não, Nosferatu é um filme assustador pra caramba, velho. Nosferatu eu nunca cheguei a assistir, cara. Nosferatu é tenso, mais tenso ainda depois daquela lenda lá que o cara que fez no Nosferatu era um vampiro. É um vampiro, Eu assisti ontem. Caraca, o Shrek era um vampiro, de verdade? Uhum. É porque ninguém nunca viu ele, ele surgiu do nada, foi atuar e sumiu de novo. Ele é um ator de teatro, e depois ele continuou como ator de teatro. Sim, não, o Mark Shrek, ele, inclusive, o Tim Burton homenageou, pra você ter uma noção, ele colocando o nome dele no Christopher Walker, no Batman Retorno. Ah. Então, tipo assim, você lembra? Então, tipo, o expressionismo alemão foi uma influência por Tim Burton, que por si só é um cara bizarro. Mas enfim, então eu fui assistir Metrópolis, então, tipo assim, a cidade de Metrópolis, ela inspirou o Ridley Scott pra poder fazer o Blade Runner. Então, tipo assim, uma cidade gigantesca, com arranha-céus e tudo mais. E aí, tipo, mostra os ricos, né, que eles vivem na parte de Metrópolis e na parte de baixo moram os pobres, que são, tipo assim, eles trabalham fazendo a cidade de Metrópolis funcionar. E tem a rainha deles, e essa rainha dos pobres quer, tipo, montar uma revolução, né? Quer fazer com que os ricos aceitem eles na sociedade também, né? Só que, tipo assim, um cientista maluco cria um robô que, tipo... Mulher? Um robô mulher, que por si só a imagem do robô mulher não é tão agradável. E aí ele, tipo assim, faz esse robô ter o rosto dela. E eles prendem essa mulher. E, cara, tem uma cena que é assustadora, que é a cena que ela tá dançando... Que, tipo, eles pegam todos os homens de Metrópolis, colocam o robô pra dançar como se fosse ela. Então, tipo, tem uma cena bizarra dela dançando, cara, que é tão assustadora que eu tenho certeza que se eu tivesse visto isso daí quando era criança, eu ia morrer. Porque é muito esquisito. Eu fico imaginando se eu tivesse assistido Serbian Filme, sei lá, com 12 anos. Cara, se eu tivesse assistido Serbian Filme hoje, se eu assistisse, sei lá, com 80 anos... Eu acho que não ia existir amanhã se eu tivesse assistido Serbian Filme com 12 anos. Aliás, boa ideia, Serbian Filme, cara. Esse é o medo que, tipo assim, não tem fantasma, não tem robô, não tem nada. Tem seres humanos. Tem Deep Web, né? Joker, se você já assistiu Serbian Filme, o que você pode falar sobre? É um filme que eu simplesmente digo, não assisto. Exatamente, o Serbian Filme é um filme que... Apesar que eu percebo que eu sou o cara que mais divulga esse filme sem querer, porque eu falo pra todo mundo essa porra desse filme. Exatamente, eu já conheci antes de você, mas a única pessoa que eu tenho, sabe, consciência de que assistiu foi você. Que é um filme que deve ser um pouco intenso, né? Pra quem assistiu Centopeia Humana, não é fácil assistir esse filme. Ah, eu acho meu filme bem pior que Centopeia Humana. Centopeia Humana, pra mim, é filme de comédia, na moral. Principalmente aquele Centopeia Humana 2, eu acho uma comédia aquela bosta. Então, cara, tipo assim, eu lembro que o Zorzinho, o glorioso Léo Neves, que acho que participou só de uma edição do podcast, assistiram Centopeia Humana, eu não tive coragem de assistir. Mas Centopeia Humana chega a causar medo, causa nojo, mas eu achei... O filme é tão ruim, é tão mal feito que dá mais engraçado do que nojo mesmo, sei lá. Então, o Serbian Filme também, ele não dá tipo um medo assim de caralho, velho. Tipo, mas dá me fala o que ele é. Ele dá um peso na consciência. Eu não cheguei a assistir. É muito tenso explicar, velho. Mas tipo, é um cara que ele é ator pornô aposentado e ele tá precisando de dinheiro. E... Uhum. E aí ele aceita fazer um filme novo e ele vai lá. Ele aceita ir pra Fazenda, né? Não, o nome dele é Oliver. Oliver, exatamente. Ele aceita fazer um filme pornô, e só que, tipo, ele não pode saber do roteiro. E, tipo, só na hora ele vai sabendo. E acaba, tipo, que ele tem que comer cadáver, mulher grávida, o feto, muito tempo. Tem um bebê envolvido. Sim. Caralho. E se ele não comer, tipo assim, matam ele, ou, tipo, ameaçam ele? Sim. Uhum. É, então isso, sem topeio humano perto disso, realmente é comédia. Já caminhando nesse assunto de filmes, eu tinha citado Exorcista, nunca assisti, só que se eu quero estudar cinema, eu vou ter que assistir. Você quer? Eu te vendo. Eu te dou de presente, cara. Você tem, cara? Eu tenho, não vi até hoje. Ah, Rafael, desculpa, eu já te dei a dica, velho, pra assistir Exorcista. Como? Assiste com a dublagem original e só imagina, só presta atenção na voz. Fecha da minha. Fecha os olhos, né? Só imagina. É, não, mas tudo só deixa, bem. Só deixa fluir. É você, Satanás. Que fiquem outros filmes que, tipo assim, tem que ser filme tenso mesmo. Não pode falar, ah, eu fiquei com medo. Canibal Holocaust, ele é meio tinto também. Canibal Holocaust é de quê? Canibal Holocaust tá mais pra Centopeia Humana e Serbian Movie, que é mais nojento, que é assustador. Sim, sim. É, mas é meio tenso, assim. É bem feito o efeito do filme pra época. Ah, né? É. Aquela cena da mina sendo empalhada lá. Aí fica aí a indicação pra quem quiser um filme bom. Mas Cannibal Holocaust, ao contrário de ser um filme que eu acho uma bosta, Cannibal Holocaust é um bom filme, assim, tem uma puta crítica, né? Crítica social, tipo, de capitalismo? É, eles criticam a violência, tipo... Que você não faz violência. Eles criticam muito a violência e tal. Eles até, tipo, como um filme é um filme falando dos índios e tal, eles até, tipo, botam aquela... É, será que os índios estão vendo os violentos ou somos nós que somos violentos de estar indo lá e tal? Ah, tem a ver com índio? É, sim. Eles vão pro... Tipo, é um grupo de cineastas que estão gravando um documentário e eles vão pra uma ilha, tá ligado? Caraca, então tudo que acontece é real. É basicamente o primeiro filme falso documentário, que nem A Bucha de Guerra. É, sim, sim. O diretor do filme, ele na época, ele teve a mãe de esconder os atores pra achar que eles estavam mortos mesmo. Ele fez um bagulho bem errado, assim, que foi... Ele usou cadáveres de animais de verdade no filme. Meu Deus. Ele usou algumas cenas de outros documentários, assim, cenas de guerra, de morte e tal, no filme também. Caraca, é só coisa velha. Ele quase foi preso. Tanto que a cena da mina empalhada, ele teve que explicar como ele fez a cena, porque ficou muito real, assim. Caraca, velho. Mas enfim, esse filme, então ele. Porra. E o foda é que esse filme fudeu a carreira desse cara, mano, de diretor. Porque depois ele só. Ele nunca mais conseguiu ter uma chance de fazer um filme bom. Tanto que um dos últimos filmes dele que eu lembro é um filme que ele fez que é um filme de dois bárbaros na pegada do Conan, assim, que é dois irmãos gêmeos que são bárbaros. Que é um filme horrível de ruim. Caraca, mas esse cara tá ficando na merda, então. Mas eu não consigo dizer nenhum filme que realmente seja assustador ou gore, que, tipo, me deixou aterrorizado, porque eu não tenho o costume de assistir esse tipo de filme, sabe? E eu nunca tive a cultura. Desde criança, eu nunca assisti esse filme, sempre... Eu nunca fui influenciado por primos nem nada a assistir. Então acaba que, né... É, eu quando era mais novo, eu também era muito cagão pra filme de terror, velho. Era muito, muito cagão mesmo. Sei lá, depois eu comecei a assistir um filme mais tosco, assim, de ação, aí, tipo, vai puxando. Aí depois você começou a ver que a vida, né, é muito pior, né? O ser humano é mais filho da puta. Às vezes eu penso... Quando você perceber que o Cidade Alerta é muito mais tenso do que qualquer um dos filmes. Eu gosto, tipo, quando vocês estão falando algum tema, eu vou pesquisar sobre. Eu joguei aqui no Yahoo Respostas quais os filmes de terror que dão mais medo. Cara, cada filme trouxa, tá ligado? Que não dá medo algum. Qual? Cite um exemplo. É Pânico na Floresta e Massacre da Serra Elétrica. Ah, não dá, não. A Massacre da Serra Elétrica eu acho legal visualmente. Massacre da Serra Elétrica eu acho muito da hora o filme, mas não dá nem um pouco de medo. Ah, eu curto muito. Eu acho o filme muito da hora, mas não dá medo nenhum. Assim, eu até acho até engraçado, assim, o filme virou quase uma comédia pra mim. Eu acho muito engraçado aquela cena do Leatherface correndo atrás da mina e tal. Tipo, você não sabe qual dos dois é mais burro na cena. Porque é a mina correndo em círculo, aí é o Leatherface que, em vez de abrir a porta, ele serra a porta inteira pra entrar na casa. Tipo. Não, mas tem muito filme de terror que eu comecei a dar risada no filme. É, já falei em algum podcast passado que tinha uma locadora aqui no quarteirão do lado de casa, então eu assistia muito filme de terror genérico, que não é conhecido, assim, nem nada, e também não é bom. Eu odeio esse pessoal ficar pagando de cult aí, ah não, assisto filme. E tipo, tem muito filme, tá ligado, que é do Gusto. Eu lembro até hoje de um filme que eu dei risada o filme todo, que era um grupo de amigas que ia fazer alpinismo, aí elas acharam uma caverna. Social? Uma caverna. Hã? Alpinismo social. Cara, eu não entendi. Eu vou ser sincero, eu não entendi, cara, a sua referência ou piada. Eu também não. Ou piada, ou alpinismo social, tá ligado? Tipo, você tava tentando subir na vida, tipo, dá pra um rico. Nossa senhora, cara. Qual que é a ligação, cara? Caralho. Caraca, ai, qual que é a ligação? Eu só queria fazer piada só. Eu queria falar, já é um filme das irmãs Olsen, entendeu? Alpinismo social. Tudo bem, continua, Zerzinho. Então, aí o filme era de um grupo de amigas e elas iam pra uma caverna. E dentro da caverna tinha uns bichos muito mal feitos, cara. Era tipo um. Era uma pessoa assim, sem olho, totalmente branca. E, cara, é tipo, tá ligado a cena do Crepúsculo, quando os outros vampirinhos se ficam um diferente do outro? Eles... É um Black Eyed Peas, sim. Black Eyed Peas, se encarando. Era basicamente isso, quando o monstro via as meninas, eles não faziam nada, eles ficavam... cara, era muito engraçado. E as meninas, em vez de correr, começavam a gritar, e ficava uma cena de tipo uns 10 segundos, e elas gritando e ninguém fazia nada. E, sei lá, teve muito filme de terror que eu comecei a dar risada, em vez de achar... medo mesmo. E você, Satanás? Um filme de terror que eu tive medo, assim, eu não sei nem se é pra ter medo mesmo, mas dava muito susto, era Arrasta-me para o Inferno. Hoje eu não acho um filme tão bom assim, mas, tipo, era umas coisas muito escrotas, tá ligado? Tipo, a mulher tá mexendo em... Vai, a mulher descobre que ela tá amaldiçoada lá pela senhora, que ela não concedeu o seguro lá, não sei o quê. Aí ela vai e começa a ir atrás de pessoas, assim, que possam livrar ela desse espírito. Ela entra na casa de uma pessoa, ela tá mexendo, assim, na prateleira, assim, da garagem da pessoa. A hora que ela puxa uma cortina, aparece a cara de um capeta, assim, na tela inteira do filme, velho. Nossa, muito, sei lá, muito susto levei. E tem uma cena muito louca nesse filme, no final, de quando uma guru lá tá trazendo espírito, aí tem uma cabra, aí o bode começa a levitar. É, nossa, cara. Esbugar os olhos, começa a falar. É, velho, era uma parada muito tensa esse filme. Mas hoje eu acho ele mais, muito, mais piorzinho. O Arraste-me para o Inferno foi a volta do Sanheim, né? Pro filme de terror. Porque o Sanheim, ele fez, que eu nunca assisti, tô pra assistir Evil Dead, que o Gustavo adora, né? Depois o Sanheim fez alguns filmes, foi fazer o Homem-Aranha, e ele volta pra fazer Arraste-me para o Inferno. Eu nunca cheguei a assistir, mas enfim, tô pra assistir. Abismo do Medo é o nome do filme que eu acabei de falar. Puta, cara, deve ser maravilhoso, cara. Deve ser. Cara, era tanto filme ruim de terror. Tinha filme de que os monstros vinham através de aparelhos telefônicos, aparelhos tecnológicos, tá ligado? Tinha filme que os donos de um hotel pegavam as pessoas e colocavam elas dentro de concreto, num cubo de concreto, e fez a construção do hotel sob as pessoas, pra a energia das pessoas estar sempre presente. Era muito filme ruim, cara. Meu Deus. Caraca. Pô, eu lembrei de... agora que eu não lembro da hora. Sandy Shark, que é o tubarão que não ataca no mar, ataca na areia. Puta, deve ser maravilhoso, cara. Inclusive a protagonista do filme é a filha do Hulk Hogan, a Brooke Hogan. Puta, nossa, deve ser bom. Deve ser bom pra caralho. Deve ser bom. O último filme que eu tive medo, que tem a Annabelle, a história da Annabelle tá nesse filme. Ah, que é da boneca, tá bom? Da boneca. É, Invocação do Mal. Cara, o filme tem umas cenas muito tensas, velho. Tem cena de, tipo, a mulher amarrada assim na cadeira com um pano por cima dela, de repente a cadeira começa a levitar, o pano começa a ser sugado assim pelo rosto dela, parece uma imagem muito tensa assim de sangue, a cadeira começa a girar e começa a sair umas vozes meio em latim. É um filme bem daorinha, velho, de terror. Não quero nem pensar em assistir esse filme. E a história é boa e é baseada em fatos reais. Mas tipo, não fala isso não, que é pior. Mas tipo... Você não curte filme de terror? Você não consegue... Eu não consigo assistir, Corredores e filmes são assustadores. Tem filmes de terror, né? Sim, o corredor é uma coisa assustadora. O Iluminado é assim mesmo, com as duas crianças. É, o Iluminado, eu vi o gif do molequinho andando de bicicleta, né? Brinque com a gente, Tami. Deve ser essa maravilhosa. E o filme tem Jack Nicholson, cara. Quer ser mais assustador que isso, cara? Não, se o filme não tivesse Jack Nicholson, eu acho que não seria tão sucesso. Não seria tão foda, cara. Pariu, cara, o Jack Nicholson... A cena do Here's Johnny, acho que é uma das Cara, é um dos mais... Cara, eu tive medo do Jack Nicholson assistindo Os Infiltrados, cara. Sério? Sério, o cara parece ensanguentado. Ô, alguém tem uma toalha aí? Eu preciso limpar um filho da puta ali. Tipo, cara, eu fiquei com medo aqui, mano. Eu tenho uma história também de um jogo que nem é de terror, mas que me deu um cagaço do caralho. Que é Star Wars Battlefront 2. Ah, você acha que você já contou essa história no podcast, cara? Quando eu citei com o Jabba the Hutt? Foi. Caralho, eu tava lá jogando assim de boa lá. Aí eu entro numa sala assim, eu dou de cara com o Jabba. Puta que pariu, velho. Até hoje eu fico com medo. Assiste Star Wars normal. Caralho. Jabba já não é uma criatura, né, amigável, né? Imagina trombar. A gente falou de fantasmas, essas coisas, a gente tinha que citar alguma coisa que, tipo, isso na cultura asiática é muito forte. Eles têm, não têm apartamentos de determinados números que eles consideram que são de azar, eles têm toda... Eles não têm o 13. Eles têm toda a cultura que existem fantasma, que eles têm que fazer as coisas certinhas pra o fantasma aparecer. Então, um filme de terror feitos assim com temas asiáticos, jogos feitos e desenvolvidos na Ásia costumam ser um pouco fortes. Inclusive tem até uma cena no filme Cabin in the Woods, a cabana, o segredo da cabana, eu acho, em português, que tem uma cena... O filme todo é sobre... Filmes de terror são de verdade, então acontece no filme é de verdade. Aí tem uma cena lá que tem umas crianças, estudantes asiáticas, que elas estão prendendo um fantasma, parecendo assim uma bacia com várias folhas, essas coisas assim. Eu acho que é isso aí que tem na cultura, né, deles, que eles gostam de pegar os fantasmas, tirar mal o fantasma, mal olhado, eu acho. Assim. Tipo assim, as mandinhas que eles usam, né, pra poder afastar os fantasmas. É uma coisa bem deles, assim, acho que se assistindo o filme, não sei se dá pra entender no nosso contexto, acho que não daria certo. E você, Satanás? Eu quero falar de um projeto chamado Talag. É um projeto norueguês de black metal, que é muito tenso assim, a ideia do projeto. Eles gravaram o instrumental das músicas em formato metal, só que em vez de ter um vocalista, eles chamaram várias pessoas com problemas mentais, crianças que tiveram problemas na infância, mulheres que foram estupradas, e gravaram os gritos delas e colocaram na música. Cara, é um bagulho tenebroso de tenso. Cara, é por isso que eu escuto grunge, já tá bom. Cara, o Joker é tenso, cara. O Joker é um cara bizarro e... Enfim, cara. Cara, que horrível, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu nunca quero ter contato com uma parada dessa. Ah, uma parada que o Joker me falou lembrou de uma coisa que eu tinha medo. Eu tinha medo de mim, tipo, ser pego por alguma mensagem subliminar, sabe? Sei lá, eu tinha medo de assistir alguma coisa achando que aquilo iria ter alguma mensagem subliminar, que meu cérebro iria fazer alguma coisa louca. Mas não então não assista sequer programa do SBT nos dias de hoje, né? É porque a Jequiti aparece direto. A Jequiti aparece direto, cara. O monstro da Jequiti vai aparecer na sua casa e te vender o produto. Jequiti são os Illuminati. Tipo assim, eu quando era menor eu tinha medo do jogar Super Mario 64, que curiosamente é um dos meus jogos favoritos, mas eu tinha medo. Por quê? Porque tipo assim, é tudo em 3D e tudo mais, e o jogo tem muito bug. Eu tenho síndrome de 3D, ele tem medo de 3D. Exatamente, cara, e tipo assim, eu vi aquele mundo bizarro, aqueles monstros e tudo mais, e eu tinha puta medo, né? Então tipo, e isso até recente, eu tava jogando emulador. O que aconteceu? Eu tava numa fase, num momento que não tinha nada acontecendo, né? Que não deveria acontecer nada. De repente cresce uma bola gigantesca, preta, e me acerta. E me dá um porradão e o Mario cai. Aí eu desliguei na hora do mandador e nunca mais joguei. Só joguei a versão DS agora, que é mais de boa. Só que, tipo assim, os jogos do 64 já me davam um certo medo. Que eu tinha medo, assim, sabe? Desse negócio 3D bizarro. Você jogou o Superman 64? Porra, esse cara. Não, não. Esse vai ter medo. Esse eu vou ter medo, cara. Cara, que horrível, cara. Tinha medo da lua do Legend of Zelda Majora's Mask. Majora's Mask. Puta que me. Ela com aqueles olhos assim. Os Majora's Mask tem uma história, né? De que tem uma lenda do menininho. Da fita que o cara foi lá na locadora e comprou. O cara comprou, não. O cara deu a fita pra ele, algo do tipo. Chegou em casa, tinha um saver, foi jogar o save. Tinha um menininho que matava ele. Pô, de jogo tem assim o Manhunt também, da Rockstar. Que de jogo é esse da puta. Manhunt é aquele lá do cara preso, né? É, puta jogo que tem. É, tem os clássicos Resident Evil e Silent Hill, né? Fatal Frame também é meio clássico e dá medo pra caralho. Qual? Fatal Frame. Fatal Frame nunca joguei. É do quê? Ah, é de um... Acho que é... Não lembro bem a história. Acho que eram dois irmãos japoneses que eles estavam numa casa cheia de espíritos. E eles só conseguiam ver os espíritos através de uma câmera. Ah. Pô, eu tenho um problema sério com Fatal Frame. O nome dessa bosta de jogo. Parece nome de jogo de luta, velho. Exatamente, Fatal Frame. Quando ele falou Fatal Frame, pra mim parecia Fatal Fury. Você vai jogar essa bosta, acho que vai aparecer o Terry Bogard na tela. Exatamente. E o Kyo. Ainda mais japas, né, cara? Pô, eu citar um quadrinho aqui, mas vocês já estão achando maníaco de ter citado esse bagulho aí, desse projeto aí de monstro, nem vou citar. Não, pelo amor de Deus, não cita, cara. Que é o Crossed do Garfinho. É um apocalipse zumbi, só que em vez dos zumbis serem só de sugar sangue, eles... Seus maiores desejos sexuais. É, os desejos malucos. Ai, meu Deus do céu. É sério, desejos? É. Aí, tipo, não, mas como assim? Aí, tipo, eu tenho desejo, sei lá, de... É os seus maiores sadismos, pô. Posso ler rapidão aqui a história do Fatal Frame? É, Fatal Frame é basicamente baseado na história verdadeira que cerca a mansão Imuro no Japão. E aí a história da mansão é a seguinte. A família Imuro participava de um específico e enigmático ritual shintoísta, com o nome de Ritual do Estrangulamento, que era usado para selar o karma ruim da Terra. Karma chamado Malice ou Malícia. Emergia em uma data específica, perto do final do ano, de um portal no jardim interno da mansão. Para prevenir isso, a família escolhia uma moça. Ao nascer, ela era isolada do mundo externo para ser criada como um cordeiro perfeito para sacrifício. Isso era feito para prevenir que ela, a donzela do Santuário da Corda, adquirisse qualquer ligação com o mundo externo que arruinaria o ritual. Antes do ritual do estrangulamento, outra donzela era escolhida como o ritual do demônio cego, que ao ser amarrada, sua face era forçada contra uma máscara de madeiras com espetos nos locais onde deviam estar os olhos. A relação dessa prática com o ritual do estrangulamento não é conhecida, mas aparentemente os dois rituais eram necessários para o sucesso. Até que, antes do último ritual do estrangulamento que foi feito, a moça escolhida viu um homem do mundo externo, e com isso o ritual estaria completamente acabado. Aí o chefe da família soube do acontecido e perdeu sua sanidade. Ele correu pela mansão, assassinou toda a sua família e seus sacerdotes, e qualquer desafortunado que estivesse visitando a mansão na ocasião. Envergonhado com sua falha de prevenir a calamidade do mundo, ele caiu sobre sua própria katana, cometendo o harakiri. A família Imuro e os rituais performados por ele agora estavam mortos. As pessoas locais ficaram quietas quanto à história e não estavam nada ansiosas para descobrir detalhes das mortes. Ainda hoje, esforços são feitos para descobrir mais informações sobre a família e sua tragédia, mas os registros são poucos. Aí, tipo, no jogo, acho que os dois irmãos... Não, peraí, não, calma, peraí. Se a história que você tá lendo aí é real... Isso é real. Continua, véi. Aí a relação disso com o jogo é que basicamente era dois irmãos, acho, que simplesmente querem visitar a mansão abandonada. A mansão estava abandonada por causa de tudo que eu contei. E aí acho que um dos irmãos se perde e a menina precisa ficar procurando ele. E aí ela descobre que com uma câmera ela consegue ver os espíritos mortos após o que aconteceu. Então chegamos à parte de indicações, não animado, um pouco cagado. Ezrazinho? É, eu vou indicar duas coisas então, se o Rafael me permite. Pode. Então, não, na verdade não, porque tipo assim, a parte de indicações e eu quero que você indique. Pode ir. Tá, boca, batia! Não, caralho, eu achei que duas não pudesse. Pode ser, velho. Então, em primeiro lugar, eu vou indicar o livro Dr. Sleep, que tá saindo no Brasil agora, que é uma continuação do Iluminado, do Stephen King. E eu vou indicar também um canal do YouTube que nem sei se tá ativo ainda, mas é o Ambu Play, que ele é um pouco gamer, mas ele também, tipo, conta histórias, lendas e coisas, tudo relacionado ao terror. E dá medo, vai, dos vídeos que ele faz. Peraí, quem tá cascando o pau na podcast? Exatamente, cara. Meu Deus, cara. Não, tá lixando a unha, cara. Isso, não, para com isso, cara. Quem tá fazendo esse barulho? Rafael, pisca-tri. Ô, Gustavo, para aí, sério mesmo, cara. Tá atrapalhando a gravação. Então, como eu tava dizendo, eu indico esse canal do YouTube. Ele faz uns vídeos contando algumas histórias de terror, algumas lendas. E tem bastante conteúdo. É bem legal os vídeos, ele explica bastante coisa. E dá medo até, que ele coloca umas trilhas de filmes e é bem legal. Eu já indiquei no meio do podcast, né, o disco do Stalag e o Yaki Cross de Lugar Fênix, mas eu vou indicar um negócio que tem nada a ver com terror, é uma série, quer dizer, um reality show chamado Ink Master, um reality show de tatuagem. Ele vai começar a quarta temporada agora no True TV e é bem da hora pra quem curte tatu e tal. E o apresentador é o Dave Navarro, o guitarrista do Red Hot. Eu vou indicar os contos, livros, eu acho, livros e contos do H.P. Lovecraft, que foi um autor lá do início do século XX, que por si só já era estranho, porque ele tinha uma doença, e ele morreu sozinho em casa, bem jovem, e são bem estranhos os contos, mas dá bastante medo, por causa que fala sobre monstros, mas não mostra os monstros de verdade, mostra mais sobre os personagens. Vem, monstro, pode vir comigo! Vou recitar um poema pra vocês, tá? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Se eu não tomar o meu whey, eu não vou ficar monstrão. É, como eu geralmente indico filmes, né? Às vezes eu quebro isso, mas hoje não, eu vou indicar um filme. Eu vou indicar o primeiro filme do Christopher Nolan, que é conhecido pela trilogia Batman, A Origem, né? Eles são os filmes mais conhecidos dele, mas vou indicar o primeiro filme dele, que é o menos conhecido, mas que você pode encontrar facilmente, tem no YouTube, vou colocar o link aí no post, que é o Following. Esse é o que tem o logo do Batman na porta? Exatamente, que na porta tem o logo do Batman, né? Tipo assim, foi engraçado, né? Tipo, tá uma cena e na casa do no apartamento do protagonista tem o logo do Batman, né? Não que ele sabia, né, mas, tipo, tava lá. Mas enfim, que é um filme todo filmado em preto e branco. Ele emula muito o cinema noir. Tem personagens, o próprio personagem mesmo, o principal. Cara, tudo é muito noir, né? O nome dos personagens é simples, sabe? Tipo, tem um personagem nesse filme que chama Cobb. Ele usou esse nome de novo lá na origem, dando esse nome pro Leonardo DiCaprio. Você vê nesse filme que, tipo assim, depois ele fez o Amnésia, que eu acho que eu já indiquei aqui no podcast. E se não indiquei, tem um post aí no blog que eu vou colocar. Que você vê que ele fez mais ou menos da mesma maneira. Tipo assim, ele não coloca uma história linear. Ele pega e coloca cenas que aconteceram antes e depois. E ele faz esse quebra-cabeça. Então, tipo assim, é o que ele fez na Amnésia, só que tipo de uma forma diferente. Não tá ligado a esquecimento nem nada. É tipo assim, as coisas acontecem, é apenas um quebra-cabeça ali. E você vê, tipo assim, que ele fez basicamente um filme noir, né? É uma história de um escritor, que é um cara que, tipo assim, ele não chega a ser escritor, mas ele é aspirante a escritor e ele resolve ter inspiração, né? Quer ter uma inspiração pra poder escrever. E ele começa a seguir pessoas na rua. Simplesmente, tipo assim, ele pega uma pessoa pra si e fala, não, vou seguir essa pessoa, e começa a seguir. E ele cria algumas regras, né? Ele explica isso logo no começo do filme. Tipo assim, só pode seguir a pessoa e não pode encontrar ela em outro dia, não pode voltar ao local e tudo mais. Só que ele quebra essas regras. Um dia ele vai seguir um cara, o cara percebe que ele tá seguindo ele. E o cara fala assim, ó, sei que você tá me seguindo e tudo mais. E eu sou um bandido. Eu entro em casas e roubo as coisas simplesmente, sabe, por roubar mesmo. E eu quero que você venha comigo. E aí ele segue esse cara, conhece uma mulher, enfim, eu não vou continuar contando a história, senão vou contar o filme inteiro. Mas é um filme muito legal, muito rápido, eu vou colocar o link aí no post, quem puder acompanhar vai ver de onde surgiu o grande diretor Christopher Nolan. E chegamos ao final de mais um podcast, eu tô um pouco apreensivo, porque durante o podcast eu fiquei um pouco assustado com as coisas que foram ditas aqui. Relaxa, mano, acabou de começar a nova temporada de Fazenda. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Joker. Valeu, tamo aí. Entra aí no Pipe Bomb, quem curte lutar livre. É isso aí. E Gustavo, segunda vez que participa aqui, mas Gustavo escreve assivamente no site, né, Gustavo? Eu acho que sim. Você acha que sim? Você não tem certeza? É, acho que sim. Beleza, então. Mas aí quem quiser ver os posts do Gustavo, enfim, o que mais trabalha aqui no site mesmo é eu e ele. Na verdade é ele, né? Em teoria o site deveria ser dele. Mas não é porque eu... Sério? Poder. Não. Ah, e terminamos mais um podcast Banco de Cérebros. Acesse nossas redes sociais que estão aí no post. Facebook.com, Twitter.com, Filmou, enfim, todos esses / Banco de Cérebros. Tem YouTube também, youtube.com/bancodecerebros. Spotify. Spotify, exatamente, tem nas playlists do Spotify. Mesmo que você não tenha Spotify, você pode escutar. Tem o nosso maravilhoso vídeo aí, que é um trailer de um filme do projeto nosso, que vai sair. Um dia, quando a gente tiver poder, quando a gente for alguém, a gente vai escrever o roteiro completo desse filme, que é Monstro vs. Godzilla. Fazendo uma grande homenagem ao nosso querido Léo Stronda. E prepare-se que tem novo projeto por aí. Tem novo projeto vindo aí à frente. Com outro ídolo nosso. É isso, pessoal. Terminando mais um podcast. Um grande abraço. Eu ainda tô perplexo. E falou. Falou. Vai, eu, Gustavo. Fala, louco. Falou. Quem fala? Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.